sei que falam de mim, sei que zombam de mim. Oh, Deus, como sou infeliz. Vivo à margem da vida, sem amparo ou guarida. Como sou infeliz. Já tive amores, tive carinho, já tive sonhos, os desenganos levaram minha alma por caminhos tristos. Hoje sou folha morta que a corrente transporta. Oh, Deus, como sou infeliz, infeliz. Eu queria um minuto apenas pra matar minhas penas. Oh, Deus, como sou infeliz. A corrente transporta. Oh, Deus, como sou infeliz, infeliz. Eu queria um minuto apenas pra matar minhas penas. Como sou infeliz.